Prisioneiro, aceitei Jesus dentro de uma cadeia. Ao sair da cadeia me batizei, me purifiquei de todos os meus pecados do passado. Me arrependi de tudo que eu tinha feito, Deus me acolheu nos seus braços sem fim. E como novo convertido se esquece de inimigo que é Satanás e acha que ele nunca mais irá te atingir. Na sequência novamente me ceguei no primeiro amor, infelizmente me esqueci daquele que veio pra roubar, matar, destruir. Me esqueci que uma nova a guerra se iniciava ali. Comecei a me afastar dos caminhos de Deus, esquecer de tudo que ele prometeu. Cada vez mais longe, distante, e as portas se fechavam para mais um ex-traficante. Pensamento a milhão, de frente com a dura peleja. O que fazer para que não falte o alimento na mesa? Vários contatos na prisão que tinha conhecido. Num dia atribulado me ligaram, daí pra frente as coisas mudaram, abracei o passaporte de volta pro meu passado. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode. E mesmo se não há vida, a esperança não morre. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode. E mesmo se não há vida, a esperança não morre. Roubo, prostituição, sete vezes pior na escuridão da ilusão. Tristeza pra família no começo, até que foi bem. Mas no crime não tem jeito, você que é refém. Cada vez que eu viajava em busca da mercadoria, orava, chorava, não era isso que eu queria. Pois sabia que aquilo não era pra mim. Só conseguia me ver em um poço sem fim. Além de tudo isso, mais uma história começava. Resultado positivo no exame, minha esposa grávida. Em uma visão, o diabo apareceu pra ela e disse: o fruto do seu ventre é meu. Eu não via a hora daquela criança nascer. Era a alegria que eu mais esperava ter. O dia chegou, eu tava com os meninos da biqueira, quando recebi de repente um telefonema que já tava na hora do meu filho nascer. Já tinha programado até uma festa pra fazer. Peguei o carro, fui pro hospital com a minha esposa no aguardo ansioso, esperando a resposta. De repente, correria, clima tenso no recinto. Pensei, não deve ser comigo. Mas veio um médico com as palavras que eu não esperava. Um grande baque no peito, o início das lágrimas. Por favor, você que é o marido da Lúcia? Sou seu sim, doutor. Olha, infelizmente seu filho nasceu com problema e agora não vai dar pra explicar. Atenção. Ele tem que ser operado com extrema urgência. Deus, sinto muito. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode. E mesmo se não há vida, a esperança não morre. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode. E mesmo se não há vida, a esperança não morre. Após a cirurgia veio o médico falar comigo com a explicação em relação ao menino. É grave, de 1000 crianças 10 nascem com a mesma causa, e de 10 amigos somente 2 escapam. Mas me diz aí, doutor, qual é a chance de 100%? Olha, sinceramente não dou nem meio, mas tenha fé. Desespero, senti o mundo cair na minha cabeça. Pedi misericórdia a Deus naquela tristeza. Abracei minha esposa e junto só lágrimas. Enquanto na UTI a situação piorava, em busca de esperança mais uma vez, perguntei ao médico novamente, triste resposta. O caso tava mais sério e só restou colocar na mão de Deus. Uma visita na igreja, foi lá que ele respondeu: já recebi seu filho e dele tô cuidando, tô no controle de tudo, agora é eu que tô no comando. Vi que era hora de eu voltar de onde eu vim, em tudo que eu tava fazendo de errado, por um fim me arrependi novamente. Obrigado meu Jesus por na escuridão brilhar novamente pra mim a sua luz. Foi um período difícil. Ele nasceu com um problema sério, não desenvolveu um dos pulmões e o outro era bem debilitado. Passou por cirurgias e quase morreu. Mas a última palavra quem dá é Deus. Hoje fomos restaurados para a honra e glória do nosso Senhor. Coloque a sua fé em prática, que Deus também lhe dará a última palavra, a de vitória, a de vitória, a de vitória, a de vitória. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode. E mesmo se não há vida, a esperança não morre. Mas a última palavra vem daquele que tudo pode.